Azul 4201, formação Golf, chame solo 1211 para a cópia. Paulo, Oceania 6225, pode ter um meia dúzia, muito bem questionamento. Salvador, Paulo, 1963. 1963, you copy, call ground 121.1. Sofie, bom dia, Azul 4201, pronto, ponto 0, dono 0. Azul 4201, autorizado a linha ID colapso, dono 0, vento calmo. Autorizado a linha ID colapso, dono 0, Azul 4201. Salve Salvador, bom dia, Gol 093, informação Golf, autorização confirma, portão 8. Torre, bom dia, é o TAN 35 no 7, passando em Via Serra, baixar, travar o visual. Aguarde, pista livre. Torre, Gol 093, informação Golf, autorização confirma. Gol 093, para a cópia 1211. 211, graças. Oi, bom dia, Oxenia 6225, ponto de espera 110, pronto. Oxenia 6225, bom dia, mantenha o ponto de espera. Tan 3597, forma pista molhada, pouso autorizado, pista 10, vento calmo. Livre pouso na pista 10, Tan 3510, frente da pista molhada. Do 4201, no decolado aos 23, chame controle Salvador, 120, decimal 8. 208, 4201. Obrigado, bom dia. Bom dia. Oxenia 6225, autorizado a linha e manter pista no zero. Autorizado a linha e manter no zero, Oxenia 6225. Oxenia Uniforme, Mike, uniforme. Acionamento a critério, chame táxi. Tan 3517 no solo 24. Livre à direita, chame solo 121, décima 1. Direita 21, 1. Boa. Boa. Oceania 6225, decolagem autorizada, pista no zero, vento calmo. Autorizada, decolagem, pista no zero, Oceania 6225. Oceania 6225, decolada 27, chame controle Salvador, 120, décima 8. 1208, bom dia, Oceania 6225. Bom dia. do Sol é good morning, Azul 2775. Do 2775, call me Runway Insight. We have a Runway Insight, Azul 2775. 2775, I have Insight, clear to land runway 10, calm wind, wet runway. Clear to land, Azul 2775. Xené 62 no Uno, mantém um ponto de espera. Informar que uniforme táxi aprovado, estamos no ponto de espera da Papá, que é legal no 0-3. Oxalá 62 no ano visual com a TR da zona final. Pode passar no tráfego autorizado da linha e manter agilizando o manobra. De forma que uniforme autorizado em graça pista no site, chame a linha e pronto. Route 2775 on the ground at 36, leave by right taxi Echo. Call ground control 121 decimal 1. Confirmar Echo 1211, thank you so much. Xané 62 no Uno, decolagem autorizada, pista no 0, vento variável 029. Zóio Salvador, 5975, daria estabilizado ILS 9. Houston 975, aguarde pista livre, tráfego avistado. Guardião 05, Salvador. Gente, Guardião 05, totalmente pronto, decola com rumo norte. Autorizado a decolagem do pátio do Graé, vento variado 029, Guardião 05. Baixado checado, Rio 5975. Risco 975, pouso autorizado, pista no zero, vento variável 029. Salvador Tower, boa 963, holding point. Boa 963, mantém holding point. Ok. 621, decolado aos 39, no 20.8, bom voo. Guardião 05, confirma o tempo estimado de voo e confirmando é voo local? Voo local estimado 1 hora, bairro de Cajazeiras. Gente, Guardião 05, aguarde transferência. Guardão transferência 05. Alinhado foto, processo de forma máquina. Gente, ele foi a máquina informa, tem a posição. Salvador, cordial, bom dia, azul 4958, estabilidade LS, tal no zero. Confirme. Risco 975 no salão 40, siga via. Corri, chama no 2 décimo ano. Uniforme, MAC uniforme, decolagem autorizada, piscina 7, vento variável 029. Guardião 05, chama o controle no 20.8. 120.8, grato de retorno. Na final da 1-0, baixar a chegada, azul 4958. Azul 4958, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Liga a aproximação, azul. Uniforme, Max uniforme, decolado aos 4-2, mantenha a proa até 2 mil pés após curva esquerda no perfil da Momo. Vamos manter a proa até 2 mil pés após a esquerda no perfil da Momo, uniforme, Max uniforme. Azul 4958, pouso autorizado, pista no zero, vento variado 029. Gente, pedi pouso, não zero, bastante checado. Torre Salvador, bom dia, o passarelo 2229. Bom dia, passarelo 2229, o ajuste é no 0, no 3. Aguarde autorização de pouso. Informo, pista molhada devido a uma chuva recente. Pista molhada devido a chuva recente, ciente, passarelo 2229, aguarde autorização de pouso. Torre Salvador, papapá, uniforme, Mike, uniforme, está no na vertical da pista agora, passando 4 mil pés. Torre Uniforme, Mike, uniforme, só chamei o controle agora, em 120.8. 120.8, bom serviço, meu comandante. Igualmente. O azul 4958 no solo, 45. Chama o solo 121.1. Confirme 2-1-1. Firmo. 2-2-2-9. Uso autorizado na 1-0, vento é variável, 0-2, baixo. Uso variável com 0-2-9, livre pouso na 1-0, trilha e pouso baixo travado. Passarei de 2-2-2-2. 2-9. Line up and wait, runway 10. Line up and wait, passarelo 2229 no solo, ao 48, chama o solo 121, décima 1. 21-1-2229. Solo, passarelo 2229, Lisão. 121-1. Clear takeoff, runway 10, wind is calm. Clear takeoff, runway 10, go 1963. Bom dia, Gon 093, comando cara da 1-0, pronto. Bom dia, Gon 093, está autorizado a alinhar e manter a 1-0. Alinhar e manter a 1-0-9-3. Bonus 50, contact departure 120, decimal 8. Bombolo departure 1208, go 1963. Have a good day. Na 093, está autorizado a decolar da 1-0, o vento é calmo. Devo decolar da 1-0, vou na 093. Gol 093 é colado ao 53, chame o controle 1208. Controle 1208, obrigado, bom dia. final do XTG e comprei. Valeu. Voo 649 está autorizado, pouso, 1-0. Vento é 1-20 graus, 02 nós. E atente aí a pista de úmida molhada, ok? Tenente, voo 649. Ou no 649, no solo 01, chama o solo 21 decima 1. 21 decima 1, no voo no 649. informe Papa Romeo, até Romeu Golf. Até Romeu Golf, chame Itapuã. Tomara Itapuã, até Romeu Golf.